maço de cigarros. Eu não entrei naquele bar pra criar caso. Tava cansado de um novo dia de trabalho. Na minha mente eu já tinha tudo esquematizado. Chegar em casa, tomar um banho frio, beijar a minha esposa, brincar com meu filho. Essa era minha rotina diária. De casa do trabalho pra casa. Mas da hora que eu parei naquele lugar, o futuro Deus pertence. Eu não podia imaginar que tava próximo ouvindo meu convívio. Que eu seria mais uma vítima do vício. Foi confundido com o tal de Adriano, que havia roubado uns manos. Dentro do bar, alguém olhou pra mim. O outro com a cabeça sinalizou que sim. Não entendi o gesto daquelas pessoas. Peguei o truco e saí caminhando na boa. Saí dali sem nenhum tipo de preocupação. Eu era limpo, mantinha minha reputação. Tive o azar de ter nascido parecido. Então fui escolhido a vítima do vício. A vítima do vício. A vítima do vício. É impossível controlar a emoção ao ver alguém que se ama em coma e sem reação. Irmão, eu renasci de novo. O poder de Deus é cabuloso. É impossível controlar a emoção ao ver alguém que se ama em coma e sem reação. Irmão, eu renasci de novo. O poder de Deus é cabuloso. Tudo muito rápido, em quadro instantâneo. Quando eu percebi na minha cabeça já havia um cano. Tava sangrando com o corte da coronhada. Até então não estava entendendo nada. Olhos vendados, pulso algemado. Alguém do meu lado dizia: você vai morrer, safado. Pois eu queria ficar por isso mesmo. Roubaram a minha droga, meu dinheiro e sair ileso. Tentei falar que tudo aquilo era um engano, que eu não era o cara que ele estava procurando. Falei meu nome, citei meu endereço, mas só que nada disso surgiu um efeito. Pedi pra ele, pelo amor de Deus, olhe bem pra mim e verás que não sou eu. Um dos caras me falou com ironia: ai, seja homem uma vez na vida. Lamentações não vão contornar os fatos, pois você se condenou através dos seus atos. Devia ter pensado antes de aprontar. Agora é tarde, chorar não vai adiantar. Pensei comigo pra onde estão me levando. Há quase 2 horas que estamos rodando. Minha camisa estava toda molhada de sangue. Eu parei no tempo por alguns instantes. Elevei meu pensamento a Deus. Pedi a ele a proteção para os filhos meus. Se a casa não chegasse vivo em casa, que minha família saiba o quanto eu amava. O quanto eu amava. É impossível controlar a emoção ao ver alguém que se ama em coma e sem reação. Irmão, eu renasci de novo. O poder de Deus é cabuloso. É impossível controlar a emoção ao ver alguém que se ama em coma e sem reação. Irmão, eu renasci de novo. O poder de Deus é cabuloso. Estamos parados, o motor do carro está ligado. Eu ouço um som de um revólver sendo engatilhado. Paramos num local repleto de escuridão. Um cenário perfeito para execução. Desci do carro, me mandaram encostar na lata. Tiraram a venda que meus olhos atravessaram. Me disseram: você tem 2 opções, sangue bom. É devolver, apodrecer, sobreviver no caixão. Fala logo onde é que está a minha droga. Se não quiser que eu te mato aqui agora. Como irei falar de algo que eu desconheço? Não é justo lhe pagar o que eu não devo. Era só o que ele precisava ouvir. Um incentivo pra que tudo chegasse ao fim. Me mandaram ajoelhar em frente ao veículo. Na mesma ocasião efetuaram tiros. O primeiro acertou meu olho esquerdo. Segundo a cabeça, o terceiro meio do peito. Logo senti na alma uma tremedeira. Eu vi meu corpo sangrar, se debatendo na poeira. Eu me recordo de ver o carro se afastando. Eu me lembro que ainda estava respirando. Agonizando, no próprio sangue me afogando. Pro outro lado eu estava passando. Quando eu dormi eu já estava nesse hospital. Coma profundo, morte cerebral. Já disseram pra minha esposa, infelizmente não tem jeito. O coração só pulsa porque está ligado à parede. Depois de alguns meses nessa triste situação, por um milagre eu passei por uma restauração. Deus estendeu as suas mãos pra mim, mostrou que nem tudo chega ao fim. O homem trama seus planos bizarros. Esquece que Deus é o Senhor dos passos. Eu conheci o mundo espiritual, que está além da imaginação de qualquer mortal. Ouvi uma voz me dizer: a hora não é essa. Volte a vida, sua família me espera. Como se fosse um sonho, de repente eu despertei. Aleluia, todo louvor a meu rei. É impossível controlar a emoção ao ver alguém que se ama em coma e sem reação. Irmão, eu renasci de novo. O poder de Deus é cabuloso. É impossível controlar a emoção ao ver alguém que se ama em coma e sem reação. Irmão, eu renasci de novo. O poder de Deus é cabuloso.